Salve, salve, moçada, ouvintes do Telefone Sem Fio. Novamente aqui o João falando diretamente da casa do José de Figueiredo. Mais um podcast aí pra galera ouvir. Dois membros do ISEX lá da Federal, que estão com uma iniciativa aqui relacionada ao Grêmio Estudantil, tentando formar mesmo um Grêmio lá no Colégio Estadual Zoroastro, que é vizinho nosso aqui também. É um prazer, estou conhecendo aqui agora o Alex. Seja bem-vindo aí, Alex. Obrigado, boa tarde. E também o Patrick, que é velho conhecido aqui, é da cidade, e veio puxar esse assunto aqui. Uma forma bem interessante, né, que se tratando de aluno de faculdade, já vocês estão lá trabalhando, vocês fazem parte do DA, né? Na verdade, nós fazemos parte do diretório acadêmico do professor de Assis Magalhães, né, do ISEX, e eu particularmente faço também parte do diretório acadêmico do curso de Ciência da Computação, o qual é meu curso, né, que eu faço lá dentro do ISEX, da FMG. Bom, eu faço parte do DA do ISEX e, fora isso, eu estudo, faço física lá no Federal, e a nossa ideia aí era de estar ajudando a construção do Grêmio aqui da Escola Estadual do Zoroastro. Caramba, eu acho isso um link muito interessante, assim, o DA tem tudo a ver com o Grêmio, né, eu acho, assim, pra começar. O que que trouxe a ideia, assim, de você sair lá da Federal de Belo Horizonte e tentar puxar isso aqui entre os jovens do estadual, que é uma coisa, assim, tão difícil, a galera não se liga muito, você vê, assim, pelo próprio resultado da reunião hoje que vocês fizeram aqui. Só pra contextualizar, depois das ações que o Patrick e o Alex desenvolveram aqui, puxaram aqui junto com o Zé Patrício também da ONG Leão, aqui no estadual. Eles acabaram de fazer uma reunião aqui na sede também, na casa de José de Figueiredo, e a presença, o quórum falhou, né? O quórum deu uma pessoa, mas foi um diálogo legal. Deu pra conversar, Patrick? Não, bom, a ideia surgiu assim, principalmente o pessoal da ONG Leão. Eles que tiveram a ideia de estar fundando o Grêmio lá na escola. Foi por acaso, assim, eu faço física licenciatura, eu estava no momento de estágio lá na escola, aí por acaso eu passei na biblioteca, colhi algumas informações, o Zé Patrício estava lá conversando com o pessoal e tal. Aí eu escutei um pouco assim, do que eles estavam conversando, as ideias dele, no momento que ele estava falando, e ao encontro das minhas, assim, nessa questão de estar mobilizando juventude e tal. Aí eu chamei ele, a gente começou a conversar, ele me fez o convite para estar vindo na reunião e tal, que se deu aqui na sede. Eu aceitei, vim, a gente conversou no dia, passamos algumas tarefas para me executar e tal, convocar essa reunião, chamar os outros estudantes. Aí eu fui, conversei com o Alex, fiz convite para ele poder estar vindo aqui na data de hoje, para poder estar fazendo essa reunião aqui. O que você achou aí, Zé, o Alex, dessa conversa e tal aqui na casa? Primeiramente, primeiro momento que você conheceu a casa, né? Então, queria que você falasse um pouco aí. Não, para mim foi um momento, assim, muito interessante, haja vista que a própria cidade de Sabará é uma cidade que muito típica culturalmente, né, assim, desde a década de 90, de participação dos estudantes, de organização da população em torno de questões que são mais gerais, mais específicas, que visam a melhoria da qualidade da população, né. E eu fico, por esse convite, né, de vir aqui e dar uma contribuição do pouquinho de experiência que eu tenho, né, da minha história de movimentos, sobre o movimento estudantil, ajudar na formação de um Grêmio, conscientizar os estudantes, ajudar esses mesmos estudantes, né, a discutir sobre as questões relativas à academia, o que o Grêmio pode fazer em relação às questões culturais, né, que as atividades culturais podem fazer, e aí também as questões políticas em relação à representação, discutir o que as pessoas são problemáticas na escola, na cidade. Então, eu fico até, de certa forma, surpreso. Espero que, né, eu não vejo a reunião de hoje, né, uma reunião fracassado. Eu vejo um primeiro passo, espero que esse passo seja o primeiro mesmo em que outros passos venham a ser dados em torno da construção de um Grêmio, de outros Grêmios, ou até uma federação de Grêmios aqui na cidade de Sabará. Legal demais. A gente aqui do Forcebs tem uma dificuldade e uma necessidade de inserir dentro das escolas também, né, com o trabalho de formação de público. Porque cultura independente é uma coisa, né, que ainda não chega a todo mundo, não está na televisão, não está na rádio de massa. Então, você tem uma dica assim, para a gente em relação a isso, como atuar nesse, dentro do colégio, assim, não só para o Forceps, mas eu acho que todos os coletivos da rede do Fora do Eixo têm essa necessidade de formação de público. O que, que você tem para dizer isso? Onde a gente pode se encontrar, atuar junto e tal? Na minha opinião é o seguinte, eu acho que o problema, né, em relação à mobilização das pessoas, ela é um problema mais geral. Não é um problema específico de Sabará, não é um problema específico de Belo Horizonte, não é um problema dos estudantes, é um problema de todo uma história que vem se construindo no país, né, haja vista que alguns contextos políticos, como computação dos movimentos sociais, e o que tem que ser, e os problemas da população, né, mesmo você tendo um governo que é muito melhor do que o governo anterior, né, em relação ao presidente, eu acho que os problemas do país, ele, nem da cidade, nem de, assim, eles não acabaram, há muitas coisas ainda a avançar. E, na minha opinião, eu acho que o importante para resgatar a consciência das pessoas, para mobilizar as pessoas, é tocar o coração delas, tocar a consciência delas em torno desses problemas e estimular, né, a participação delas para resolver esses problemas, né? Então, o salto de consciência que a maioria das pessoas tem, na verdade, elas se dão quando elas veem que as coisas que elas próprias estão fazendo são transformadas. Aconteceu um fato muito interessante lá, né, onde que eu estudo. Teve eleição, né, da diretoria lá do DA. E mesmo com um grupo, né, que fez de tudo para atrapalhar as eleições, uma conquista que nós tivemos, que é a abertura de uma portaria no ICEX, né, que estava fechada por tanto tempo, eu fiz uma abertura dela, isso beneficia os estudantes, noturno, diurno, etc. As pessoas começaram a ter, né, membros da diretoria do DA começaram a ter mais empolgação, querem participar mais. Então, são esses passos, né, são esse tipo de coisa, esse tipo de questões que devem ser trabalhadas em torno de mudanças. Incentivar mesmo, né? Dar uma injeção de ânimo nos jovens, acho isso importante demais. Patrick, o que você sente diferença entre o jovem sabarense, você que é jovem e mora aqui ainda, do jovem da capital, você estuda lá, tá vendo, às vezes tá próximo desse movimento também, você sente alguma diferença? Bom, não vejo muita diferença, não. O que eu vejo é que em termos de quantidade, lá a população é muito maior, aí consequentemente você tem uma porcentagem maior de jovens que estão envolvidos, engajados em questões sociais, movimentos e tal. Aqui nós temos um quantitativo muito pequeno, acho que inclusive pela população, pelo número de pessoas, mas o que temos, tanto aqui quanto lá, apesar de poucos, são de qualidade. Eu acho que isso é de grande importância. Agora, concordo com o que o Alex disse, que falta mobilização nas pessoas, aí no caso vem não só dos jovens mesmo, de todas as pessoas. Eu acho que isso é uma cultura que vem, infelizmente, vem se perpetuando no Brasil, que as pessoas só começam a pensar nas coisas quando já está gritante demais. Por exemplo, as pessoas só começam a pensar em saúde quando estão doentes, quando já estão muito doentes. Só começam a pensar em questões, por exemplo, trabalhistas, quando estão com problema trabalhista, questões de previdência, quando vão precisar mesmo, seja auxílio-doença na maternidade ou aposentadoria, ou o que for. As pessoas só pensam nas coisas quando elas realmente necessitam, não pensam a longo prazo, é um pensamento muito imediatista. Eu acho que todos nós somos engajados nessas questões sociais, assim, seja em ONGs, seja do jeito que for, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso e a tentar mudar isso. Eu acho que esse é o nosso principal contribuição. E como sugestão para o pessoal do Force poder estar chegando nas escolas, chegando nesse público jovem, eu acho que você tem que atraí-los a como isso, com alguma coisa que ele goste muito. Talvez fazer, por exemplo, um festival de música, alguma coisa do tipo, uma mostra de cinema, alguma coisa desse tipo, para poder chamar o jovem para poder estar participando dessa atividade. E nisso você coloca sua questão social que você quer discutir. Beleza, isso é pano pra manga demais, né, gente? Não cabe aqui no nosso pequeno coluna, telefone sem fio. Agradeço demais a participação de vocês. Se quiserem, a porta está aberta sempre aí pra gente continuar esse debate. Cada vez que vocês vierem fazer uma ação aqui, a gente, né, até é legal dar um feedback do que tá acontecendo. Para encerrar mesmo, eu queria que vocês falassem dessa ação de vocês dois, qual que é o próximo passo? Vocês estão preparando alguma inserção lá no Colégio Zoroastro, nosso vizinho aqui, ou se vai parar, se estão planejando, o que que é? Eu acho que parar a gente não vai, não. A gente vai continuar tentando aí. Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas o próximo passo é ir tentando talvez um pouco mais devagar. A gente vai tentar fazer algumas oficinas, passando filmes, algumas coisas assim. No intervalo entre filmes ou antes, assim, a gente vai colocar essas questões da importância de um Grêmio, tipo de coisa, para tentar conscientizar os alunos. E talvez lá para outubro, se a gente tentar a fundação desse Grêmio de novo. Legal, é isso aí, ouvintes, Circuito Fora do Eixo, que nos prestigiou aí nesse podcast Telefone Sem Fio. Agradeço mais uma vez a audiência, até a próxima. Esse foi o Telefone Sem Fio da Web Rádio Conector do coletivo Forceps. Até mais. Conector apresentou Telefone Sem Fio.